Falam mais que sério, chegam no cemitério, falando vagabundo, plebeu do império. Um, dois, um, dois, três, outra vez, segura a broca, escute o eco, vem, vem, vem. A bomba que eu ativei, veneno que eu destilei, efeito retardado da bomba que eu detonei. Meu conceito eu mudei, vem na paz, amém. Meu pirote é em busca da fé. A correria é demais, mano, vai que vai, sexta-feira, ladrão. Eu vou curtir sem canhão. Fevereiro, verão de esquema. Diversão de maluco é problema. Se quiser, vem fazer a mente, tem. Estatalar os olhos assim como ninguém. Viajar pra lua, conhecer o além. O choque em alta voltagem que não me convém. Tic-tac, mano, dá um break. A serpente te conduz ao mundo em outra vida. Induzindo vários manos loucos e as minas. Vê se não demora, 8:30 é a hora, te trombo logo mais. Na quebrada da escola, a beca com o pingo, sapato na estica. Ainda sou black, de rota polícia. Agitei alguns pano, na casa dos manos, fui tomar um chuá. No PNH, poucos manos de lá, pode considerar. Na porta do bar, veio só sangue bom. Só pedra 90 com copo na mão, extravasando a mágoa, refugia a depressão. E vixe, vixe, conhaque, uísque, pai de família. O que eu disse, pela maldita está dominado. Veio na foto embriagado. Condréia bem louco, na noia no sufoco. No bico do corvo, a carcaça no esgoto. Cambaleando, desnorteado. Mexeu com a mulher, com o marido do lado. É drink porrada pra tudo que é lado. Mano virou Judas e sem feriado. Se liga malandro, se liga aliado. Para com o álcool, bebe moderado. Vai buscar irmão, sua saída. Vê se se esquiva nos males da vida. Tô que tô na trilha, sigo meu papel. Fui na goma do Rio. Fala aí, Gabriel. Ô mano, não te abala, faz sua prece. Vai a Deus em Allan Kardec. Vá buscar. Renovação carismática, uma nova tática em busca dos fiéis. O desandado que era zero, mano, hoje é 10. Só não concordo não com a programação. Vejo a porra da mídia, a televisão. Na guerra do Ibope pra pontuação. Que usa como escudo a religião. Eu não me iludo não, e não se iluda não. Sou a febre pra mídia, a contaminação. Universo da paz, você vai encontrar. Deus se encontra em uma paz de lugar. Vai na fé, ladrão, vai buscar. Seja lá, Oxalá, seja em Jeová.